deputado que tiver aqui, por perto, deputado Nereu Moura, deputado Eio, o deputado Requefino, também estão aqui, junto com a gente. Obrigada aí. Meu, que palhaçada é essa? Já ganha foto, não tem pátria, tá bom? Que coisa, né? Que é o microfone, você é bem encantadora, né? Quero ver na rua. Cara, poder cara, né? Já começou a outra. Já acabou e me pra gerar unidade. Certo? Essa é a unidade. Tá bom. E aí? Duro desse horinho, progresso também não dá o tempo, né, cara? Vamos colocar alguns mapas dentro de alguns equipamentos públicos que acolhe, faz albergagem com a população de adultos e um monte de caneta e giz. E aí eles vão fazer o que eles quiserem. Uhum, aí depois a gente vai ler e ver o que eles estão querendo falar no mapa. Que massa. Para o portão da Alegre. Temos também aqui. Vocês conseguiram encontrar a galera? Não. Eles estão lá ainda. Não. Então, nós conversamos em casa. É, eles estão lá agora. Onde eles estão? Não, mas passou o número da menina lá, a gente tem que ligar pra ela. Não, não tem tempo ainda. A gente trocou essa ideia ontem à noite, daí agora é 5h30 da manhã pra cá. Você não apoia. Você falou pra mim sabe? Não consegui falar com ela. Mensagem, acho que ela nem visualizou. Vai, Barão! Ela anda muito ligeira. Foi pra lá ou pra lá? Fala. Meu, tá tava lotadaça o cantinho do Opera, cantinho. Assim, cara, tava bonito de ver. Pensei que a galera ia fazer alguma coisa a mais. Também, a Rádio Grália virou quase um outro braço. Aí agora vamos fazer a formação. É que eu quero te conhecer uma mina lá de Maringá, que é do Quebrando Especialista? É a parte estudantil. Aí tem o MOB, que é a parte de... Mas trabalho de base com bairro. Eles fazem o Santa Quitéria. É, o Mauro eu conheço. E aí tem o Calc, que é o... Dá pra trocar, se quiser. Eu já volto em contato. E, gente, daqui a pouco tem show. Tem banda, tem rock. Vocês vão ficar aqui até que horas? Passar daqui a pouco. Já vamos. Bandeirinha 2. Servidores públicos, estamos aguardando notícias sobre a nossa data base. Passar aqui então para o Vieira, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, que também está em greve. Bom dia a todos os trabalhadores de educação do Paraná e do Brasil. Bom dia! Nós estamos na rua porque os nossos governos não veem a educação, não enxergam a educação como investimento, mas apenas vê a educação como despesa. E em Santa Catarina, nós entramos em greve no dia 24 de março. Nós estamos resistindo a todos os ataques do governo Colombo, que é tão ditador ou mais do que o Beto Richa. Eles estão empatados na ditadura. Eles trabalham de uma forma onde os trabalhadores nem sequer foi chamado ainda para uma mesa de negociação. E toda a luta dos trabalhadores da educação de Santa Catarina se unifica nesse ato com todos os trabalhadores do Brasil que hoje estão em greve e estão aí na rua. Todo o governo se vê, governo após governo, vem atirar direito dos trabalhadores. E em Santa Catarina não é diferente. E nós temos aqui muitos trabalhadores que trabalham no Paraná e também trabalham em Santa Catarina. Nós temos aqui hoje uma representação Ele falou que nós já tivemos muitas vezes aqui nessa praça. Tem uma luta com vocês unificados. Um grande abraço a todos. Pra moleque do TV. Sem rotação de bombeiros. Sempre à frente. Sempre à frente. Estudantes. Ligada, Vieira, sua bandeira. Muitos aposentados aqui. Agora o professor Edson. É um prazer estar aqui fazendo parte desse ato, que é um exemplo para todo o país. Nós manifestamos o nosso apoio e solidariedade a todos os professores, professoras, servidoras paranaenses e repudiamos veementemente a violência cometida contra os jogadores. Estamos em cadastro na Estamos lá no dia. dia 29. E nós assistimos pela televisão, ao vivo, ao massacre que foi aquelas bombas. O Rick Hilton não seja esquecido. E o governo do Paraná conseguiu a proeza de unanimemente todos os fóruns estaduais e todas as 50 organizações que compõem o fórum estadual uma nota de repúdio que merece. O Fórum Nacional de Educação e os fóruns estaduais Distrital de Educação reunidos em Brasília no dia 29 de abril do corrente ano vem a público manifestar seu repúdio ao tratamento violento dado pelo governo do estado do Paraná aos trabalhadores em educação do estado. Durante a manifestação realizada em frente ao centro cívico nesta data, conforme imagens e fóruns vinculados na mídia. Amanhã, esquecemos que todos carecem de uma solução dialogada e manifestamos nossa indignação e a solidariedade a organizadores e trabalhadores que lutam pelo reconhecimento dos seus direitos, inclusive aqueles previstos na lei 3.005 de 2015, vai por aí. Bom dia, lutadores e lutadores do Paraná. Queria em nome da CNT, uma confederação que representa mais de 1 milhão de trabalhadores de educação, trazer aqui o repúdio a esse governo violento, a luta dos trabalhadores de educação e trazer a solidariedade na luta de vocês, assim como parabenizar aqui a direção da APP. Dirigir a luta dos trabalhadores de educação aqui do estado do Paraná. Nós estamos nesse momento enfrentando greves em vários estados da violência, seja violência política, seja violência judicial, enfim. Rede Estadual de São Paulo! sindicatos mais precisa. Nós vamos ter música, nossa banda já está aqui instalando som, tudo isso, Nátia. Nós queremos chamar que venha até aqui no palco o Felipe do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual e o representante do Ministério Público, que estão nos ajudando na investigação de todos os atos que aconteceram aqui no dia 27, 28 e 29 de abril. Então, por favor, representante do Ministério Público e o Felipe do Colégio Estadual. E o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual da Ponta Grossa também vem até o nosso caminhão som. Nós queremos, neste momento, fazer um agradecimento muito, muito especial a toda a nossa imprensa local do Brasil e mundial que está dando visibilidade a toda essa realidade que aconteceu ao massacre de 29 de abril. Inclusive, hoje a TV Al Jazeera está aqui fazendo tomadas ao vivo da nossa manifestação. Uma salva de palmas e um agradecimento muito especial a toda a nossa imprensa conhecida e tantas imprensas desconhecidas que estão fazendo cobertura, registros fotográficos e de gravação de vídeo. Aí, pronto, Javali? Ok, música! Comitê 29 de abril. É, Cris de Jaleco e tudo, viu, Nada? Javali Banguela de Jaleco e tudo. Eu também. Um abraço novamente a Javali Banguela. É a Paraúna. Professor Sidney da Federal, da Universidade Federal. Professor Sidney da Universidade Federal, por favor, aqui. Daí, bom, como é que está? Professor Sidney da Universidade Federal, por favor, vem aqui até o caminho do sol para fazer fala aqui junto com o Fri. Essa banda, eu gostei desse cara. Companheiros e companheiras, falo aqui também pelo comitê, mas integro o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que já recebeu uma denúncia encaminhada no dia 30, à noite, dos fatos que aconteceram no dia 29 nessa praça. Nós consideramos que o que ocorreu aqui nessa praça não foi uma guerra, foi um massacre, porque só um lado atirou. E a primeira vítima foi o direito livre de manifestação. A primeira vítima foi a luta do povo que foi impedida de chegar até os poderes do nosso Estado. Nós temos uma democracia hoje que ela está manietada, ela não é permitida no sentido de que todas as pessoas possam livremente se manifestar, e quando os interesses dominantes se colocam, o povo se manifesta e aí os poderes utilizam das suas forças para impedir a manifestação do povo. E nós vimos aqui a nomeação do governador Beto Richa como responsável principal desse ato, do seu secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini, do presidente da Assembleia Legislativa, mas não nos esqueçamos de que o chefe da Casa Civil, o Ciara, de que o deputado Romanelli, de que o presidente e o Tribunal de Justiça também participaram ativamente desse ato. E nós, às vezes, nos colocamos numa posição achando que os poderes se colocam contra o povo. Não, os três poderes se uniram e cada um lavava a mão. O que eles disseram? Disseram que o Poder Executivo mandou um projeto de lei para o Legislativo. O Legislativo pediu intervindo para o Vitório e falou: não é responsabilidade nossa o cerco da praça, porque o tribunal deu interdito proibitório. E ontem eu vi de uma representação do tribunal de que o tribunal. Eles disseram que um cara tinha luva, né? Pra puxar bem forte. As violências que aconteceram aqui, eu vi o cara com a luva. A decisão era de um desembargador e de um juiz. E portanto, ali eram eles que eram responsáveis pela decisão. Todos lavaram as mãos, e por isso nós constituímos um comitê, das organizações de direitos humanos, o cara com a luva, dos sindicatos, dos movimentos sociais, um comitê de direitos humanos 29 de abril, para que nós possamos encontrar todas as provas e construir as ações dentro do país contra as autoridades que violaram os direitos humanos e violaram mesmo, não há dúvida. Essa desculpa de que meia dúzia de black blocs influenciaram 15, 20 mil pessoas naquela ação democrática que aconteceu aqui é uma grande mentira. E portanto essas autoridades elas precisam responder perante sim o sistema de direitos humanos no Brasil e no âmbito internacional, porque uma das comissões vai cuidar de levar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, vai cuidar de levar esse caso para os relatores de direitos humanos da ONU, para que todos saibam a vergonha que aconteceu aqui nessa praça. Eu acho que nesse momento a gente deveria de dizer que o grande poder está no povo, está na sua organização, está na sua luta e está em o povo vigiar constantemente os poderes que estão aí. E a gente deveria virar as costas para os três poderes nesse momento. Virar as costas, todo mundo. Nós mesmo de virar as costas, olhar para o povo que está na rua, que está lutando para continuar as suas ações. Amanhã o professor Hermes vai estar na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O comitê vai acompanhar, nós iremos junto ao Ministério Público Federal, junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, iremos a todas as autoridades ligadas aos direitos humanos para levar essa denúncia, e nós precisamos que todo mundo siga firme na luta, não esperando que desses poderes a gente vai ter migalhas, milagres. A grande mudança virá da nossa organização e da nossa luta. Muito obrigado. Ela parou e ela voltou. Pobre, isso é incrível, obrigada. Um dos nossos coordenadores do Comitê de Direitos Humanos, 29 de abril. Uma fala agora aos nossos companheiros e companheiras da APP Sindicato. Nosso povo, professores e professoras, funcionários e funcionárias. Nós temos a nossa assembleia agora às 14h30, onde vamos definir aí um rumo da nossa capital. Chamaram o sindicato. Então, vai ser lá na Vila Capanema. E aí aos demais companheiros e companheiras, é por isso que está esvaziando, tá bom? O povo está indo almoçar, porque nós precisamos aí nos deslocar até lá na Vila Capanema, no estádio Dorival de Brito, por conta da nossa assembleia. Então nós não estamos abandonando o trecho, nós estamos indo para uma outra trincheira cumprir uma outra tarefa, tá bom? Só um esclarecimento bem importante, gente, é o seguinte: o deputado estadual Paranhos, ele não participou da votação do dia 5 de abril, porque ele estava doente, mas ele votou conosco anteriormente e votou contra a comissão geral. Então nós aqui o movimento está fazendo justiça e lembrando aqui que o deputado Paranhos não pôde comparecer à votação porque ele estava doente, mas ele esteve conosco nas votações anteriores, inclusive pelo fim da comissão geral. Então o nosso reconhecimento também ao deputado estadual Paranhos. Vamos passar aqui a palavra para nossa representante, professora Gisele, do Sindicato da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para sua fala aqui. E em seguida, o Felipe, do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná. E se tiver alguém da UPES, também está aqui já, beleza? E depois, música, tá? Beleza. Bom dia, companheiros e companheiras de luta. Eu sou do Sindicato da Universidade Estadual de Ponta Grossa, representando o Andes Nacional, e eu vim aqui para dar um recado muito claro. Quem cala, consente. Quem cala, é conivente. E o secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, ex-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ex-professor, não fez nenhum pronunciamento em relação às atrocidades que aconteceram aqui no dia 29 de abril. E saibam que ele está sendo cotado para ser secretário de Educação do governo Fernando Xavier. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos que Francisquini, Fernando Xavier e João Carlos Gomes caiam, porque eles estão com as mãos manchadas dos trabalhadores do serviço público do Estado do Paraná. e judiciário estão se mostrando uma coisa só. Nós no Paraná estamos vivendo uma ditadura disfarçada de democracia. Não a esses caras, porque eles estão com as mãos manchadas de sangue do trabalhador paranaense. Obrigada. Nós vamos passar a palavra agora a um estudante, o Felipe. O Felipe é presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná. Não menos importante do que qualquer outro ou qualquer outra estudante que esteve aqui. Mas o Felipe, junto com o Grêmio Estudantil, junto com os estudantes e as estudantes do Colégio Estadual do Paraná, estiveram acompanhando os nossos 29 dias de greve de fevereiro e agora, mais uma vez, diariamente estiveram aqui. E no dia 29, todo aquele coletivo de estudantes, assim como todos e todas nós, também sofreram com as balas de borracha, com as bombas e com as atrocidades do massacre do dia 29 de abril. Felipe. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou Felipe Sebastião Pérez, presidente do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná. E é com muita tristeza que eu venho dizer que o povo paranaense está sofrendo demais. Os filhos dos PMs, como a gente gosta de marcar, estudam em colégio público. Estudam comigo. E sofreram com as bombas, com as balas de borracha, com o gás. Nós fazemos parte do povo e também fomos reprimidos esse dia. Somente do meu colégio, 5 estudantes foram feridos fisicamente, um ferimento exposto. Uma bomba no meu peito, uma bomba na cabeça do meu companheiro Ícaro, uma bomba na perna da minha irmã, um projétil na cabeça da Tassiane, companheira nossa, e a perda da audição do meu vice-presidente. Para acabar bem curtinho, só para deixar claro de que nós estamos aqui, eu queria dizer que os estudantes e as estudantes, os trabalhadores e as trabalhadoras, estivemos, estamos e sempre estaremos na luta. E é por isso que eu queria puxar um salve para os universitários que nos representam, para a Kizomba que nos ajuda, para a Uber, para a Ubers, para a Ubers, para o sindicato acima de tudo. E o colégio que mais me representa nesse estado e nesse país, o Colégio Estadual do Paraná. E para todos os colégios que diariamente vêm com a gente construir essa luta no nosso mesmo nome. Eu queria dizer que eu estou na luta e puxar com vocês. Eu estou na luta! Eu estou na luta! Eu estou na luta! Obrigada, Felipe. Chamar a Camila. Camila aqui da UFES. Bom dia a todos e todas que estão mais uma vez presentes nas ruas de Curitiba e nas ruas de todo o estado do Paraná e do Brasil para falar para os nossos governadores e principalmente para o governador do nosso estado que nós não calaremos por causa de 31 votos, nós não calaremos pelas balas e bombas disparadas contra os servidores, estudantes e trabalhadores do estado do Paraná. Queria dizer aqui a todos os trabalhadores que estão dentro do Palácio Iguaçu mais uma vez que nós não somos batendeiros e motivos de risada por agressão, para que aqueles que fazem Até mais. O Beto Richa disse: eu vi o pessoal indo já, já no terror demais. E do Bruno de Bandeirinheiro que estava lá no meio. Boa viagem. É. E aí, o detalhe é o seguinte, minha gente. Aqui atrás, nós temos o Ministério do Público. Nossa, estão descendo ali, ó.